andrecedesmoral.com.br. Alô, meu amigo Gilberto Mota, você é o homem que divulga o Viana de São Paulo. Alô, meu amigo Raimundinho, turma de Diadema. Se quer terminar, então tá terminado. E decidi, eu assino embaixo. Se acha melhor acabar. E quem sou eu pra discordar? A vida de solteiro realmente é melhor. Só é foda a parte que um litro seca e a festa acaba. E você vai pra casa e se sente só. Aí vai um detalhe que você esqueceu. A vida de solteiro não tem erro. Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar. Já falei tudo que eu tinha pra falar. A saudade só vai confirmar. Eu assino embaixo, se acha melhor acabar. E quem sou eu pra discordar? A vida de solteiro realmente é melhor. Só é foda a parte que um litro seca e a festa acaba. E você vai pra casa e se sente só. Aí vai um detalhe que você esqueceu. A vida de solteiro não tem erro. Vai lá. Nova terra do vaqueiro e os paredão de aço macio.